no, no, yeah. Hey, yeah, yeah. Já tracei o meu caminho pra qualquer lugar onde você não está. Você está. Os motivos dessas brigas já não sei explicar. Oh, no, no. Por isso que eu saí, pra nunca mais voltar. E você sabe que não é nem orgulho, não. Essas brigas já não sei explicar, oh no, no. Por isso que eu saí, pra nunca mais voltar. E você sabe que não é nem orgulho, não. Dessas brigas já não sei explicar, oh no, no. Por isso que eu saí.